Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. E para você que chegou hoje, está aproveitando ao máximo e vai embora amanhã, para você que pega a menina que já tiver ficado com outro, sem caô, estamos aqui com Júlia Matos, vinda diretamente do Anticast. Você já está oficial no Anticast ou está só na participação ainda, Júlia? Não, só participação, gente, calma. E a gente vai falar então da menor unidade da federação. Eu ia falar que era o menor estado, mas não é estado, né? É um distrito. Então, a menor unidade da federação, a gente vai falar um pouco sobre Brasília, por isso aí as citações ao famoso vídeo do Cabeção, tá aí na postagem. Eterno em Brasília. Cara, que momento lindo na internet brasileira. Oh, imagina pra quem mora aqui, cara. E a gente vai começar então ouvindo música. A gente vai de Trio Amizade com a música chamada Brasília e depois com Linda Batista com Nova Capital. Na volta a gente explica qual é dessas músicas. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Brasil Central, fundação Coimbra Bueno, pela nova capital. Engenheiro Coimbra Bueno, que tanto já tem lutado pra realizar este sonho que os goianos têm sonhado. O Palácio do Catete pra Goiás ser transportado será um feito de glória para este grande estado. Brasília, Brasília, o teu nome está guardado no coração. Brasília, progresso e grandeza de uma nação. Brasília, Brasília, tu és o sonho e a esperança da lágrima cair. E o regato de mamo também se transferir. O carioca chora. Voltando então à Rádio Autorresmo, a gente acabou de ouvir Linda Batista com Nova Capital e antes foi Trio Amizade com Brasília. E você deve ter reparado que a gente mudou um pouquinho, porque geralmente o programa a gente faz só com músicas do lugar. E se pegar o Trio Amizade era de Goiânia e a Linda Batista era do Rio. Mas por que isso? Porque Brasília é muito novo. Brasília, de que ano que é Brasília, Júlia? 60. Então, só que essas músicas, na verdade, são dos anos 50, que estão falando sobre a transferência da capital para Brasília. Então é muito divertido porque a primeira é uma música que é a favor dessa transferência, né? Uma música mais otimista. E a já da Linda Batista é uma música que é muito sentimento aqui do Rio de... As pessoas com medo de a mudança da capital levar também as coisas que o Rio tem, inclusive o carnaval, inclusive a vida boêmia. Eles perceberam que não funcionou, né? Não aconteceu. Carnaval em Brasília começou tem pouco tempo. Não, mas é engraçado que eu estava lendo há pouco tempo aquele livro do Rui Castro, que é o do Noite do Meu Bem, que pode não ter levado a Noite do Rio para Brasília. Mas a capital ter ido meio que matou a noite aqui. Porque era muito funcionário público, muito os endinheirados do poder acabaram saindo. E ficou esse vácuo que nem foi para Brasília, nem continuou aqui no Rio. Eu não sei, porque assim, a gente vai falar um pouco mais das bandas de rock de Brasília. E a maioria da desculpa é porque Brasília não tem muito o que fazer, então a gente fez uma banda para matar o tempo. E é engraçado você falar isso, porque... Tipo, se você não tem como comparar a noite nenhuma outra cidade grande com a noite de Brasília, né? A noite de Brasília acaba muito cedo. É uma coisa que as pessoas ficam, tipo... A gente sai pros lugares e aqui tudo acaba 2 horas da manhã, se você ficar no plano mesmo, né? Os bares fecham 2 horas da manhã, então a gente chega no bar 8 horas da noite. E as pessoas assim, pô, 8 horas da noite já estão saindo pro bar... Que a gente saiu 11 horas. Gente, 11 horas o bar tá fechando. Vou fazer o quê se eu sair 11 horas da noite? Mas é engraçado. Isso é... Um outro lugar que eu fui que tinha uma vibe parecida com isso é Recife. Recife, à noite, é muito cedo também. Ela começa cedo. Realmente, se você vai numa boate, tipo, 11 horas da noite, tá cheio. E 2 horas tá acabando. Aqui no Rio, se você chega 11 horas em qualquer lugar, você vai abrir o lugar. Você vai... Tipo, não vai ter ninguém mais. Então acho que tem muito a ver com isso, com a hora de começar também. No caso de boate, eu nem vou falar muito, porque tem muito tempo que eu não vou numa boate, então eu vou deixar esse aí pra alguém que saia de casa de Brasília falar alguma coisa, porque... eu não sou muito de sair de casa, então fico de boa. Mas essa noção de pessimismo é porque, pensa, você sai, põe a capital no meio do nada. É, eu não sei se você já chegou a vir em Brasília, mas o clima não é dos melhores. Não, é isso que eu ia chegar. Você ganhou o convite quando a gente estava conversando e você falou que não tinha vindo para o Rio fazer mestrado porque o clima era muito ruim. Aí eu falei, peraí. Vamos começar a entender isso daí. Tá, é porque assim, o Rio de Janeiro é muito quente. É muito quente. Mas Brasília também é. Pera, mas aí tá. Mas tem um problema. É muito quente e úmido. Aqui em Brasília, pelo menos, é seco. Então, quando tá muito quente, também não, tipo, não tem umidade. Então, pelo menos você fica seco. Você não fica suado e molhado. Mas você fica seco por dentro. O meu nariz ficava parecendo que tinha passado pano por dentro. Mas aí já inventaram sorine, né, cara? Já é mais fácil de lidar com essa, com a secura. Assim, se você veio do lugar úmido, né, do lugar onde tem praia, provavelmente você vai se sentir mal, né, pegar aquele 10, 12% de umidade. Talvez você não se sinta muito apto pra andar no parque, dar uma corrida, mas... É. Dar uma corrida eu não pensei, eu não consegui cogitar essa possibilidade. Aí Brasília, o que eu senti é que por ser muito seco, meu olho secava, então eu ficava com sono o dia inteiro. Por mais que eu dormisse, não passava esse sono. Além disso, vamos falar um pouco. Mas você tá sequinho, pelo menos, você não tá encharcado. Você pode, tá calor, mas você ainda pode, tipo, ok. Você ainda tá arrumado. Você não tá aquela coisa molhada e preguenta, que eu acho que me dá agonia, é isso. Mas, em compensação, esse é um ponto... E o Rio de Janeiro ia me matar, porque muito calor do lado de fora, e tem ar-condicionado que funciona no metrô, tem ar-condicionado, pelo menos na UERJ, eu vi que tinha ar-condicionado funcionando. Só nas salas de pós-graduação, nas de graduação geralmente não tem, não. Ah, então tá, tudo bem, mas foi aonde eu conheci. E nesse negócio de ficar saindo do quente pelo ar-condicionado, a minha garganta... Tipo, em 2 dias ela já tava gritando comigo. Se eu morasse aí no Rio, não ia funcionar. Então, pra mim, o clima é muito complicado. Esse negócio de umidade, muito calor. Isso que na semana que eu fui, não fez tanto calor. O clima tava praticamente nublado. E quando começava a ficar calor, começava a chover. Então, tipo, foi uma semana de um clima bem tranquilo no Rio. Mas eu não ia aguentar pegar 38, 40 graus, não sei. Nossa, eu não sei o que são 40 graus, eu realmente não. Já peguei 50, mas... Você comentou, pô, a cidade é no meio do nada. E aí eu pergunto, da onde que veio essa ideia de fazer uma cidade no meio do nada? Por que a capital escolheu justamente esse lugar pra ser Brasília, você sabe? Tá. Então, assim, tem aquele negócio da profecia de Dom Bosco, né? Que... Mas isso é de verdade? Isso não é real ou não? Então, ela existiu, mas se foi por conta disso, não foi. É um lugar que você tinha o centro-oeste do Brasil, que era um lugar que ainda não estava muito urbanizado e que serviria para você chegar mais perto do... outros estados, né? Principalmente do norte e do nordeste, e, né, fica uma coisa mais no meio. E tem questões políticas também, né? Você saindo do Rio de Janeiro, você se desloca de algumas oligarquias do centro-oeste, ou sudeste, desculpa, gente. O mapa do Brasil. Então você desloca um pouco. E outro, né? Você querer fazer uma construção desse tipo... Você desloca a mão de obra e você cria trabalho muito rápido, né? Fizeram em 5 anos. Mas é engraçado, você falou de se deslocar de algumas oligarquias. O que eu sempre ouvi era o contrário, que era justamente você se deslocava do povo. Você conseguia ficar isolado do que aqui no Rio, na época, você pegar, tipo... Não, mas serve pros dois casos, né? Você se desloca de alguns lados, né? E você também não tem mais povo, porque a cidade, pelo menos no início, era basicamente quem construía funcionário público. Uhum. Que veio pra cá amarrado. basicamente. O quem foi pra construir geralmente era chamado de candango. Isso. Isso. Ainda. Mas isso é pejorativo? Eu nunca entendi. Tipo, as pessoas têm problema com essa palavra? Então, quem nasce em Brasília vai dizer que, tipo, ah, eu sou brasiliense porque eu não vim pra cá pra construir. Então, mas pra mim é uma palavra fofa, na verdade. Eu não tenho problema com essa palavra. Mas normalmente quem nasce em Brasília, se for chamado de candango, diz, não, eu sou brasiliense. Eu não sou nem tão velho pra construir a cidade, nem tava aqui capinando, né? Você, na verdade, é a terceira pessoa do Distrito Federal a participar do Radiola. Mas os outros dois são candangos, porque nenhum dos outros dois nasceu em Brasília. Mas eles têm. Eles vieram construir a cidade? Não, não construíram. Não, grande, porra. Não, mas digo assim, eles não são brasilienses. Ah, não, eu. Você eu, é a primeira brasiliense que eu conheço, acho. Eu nasci aqui, eu realmente. Eu não sabia nem que essa cidade existia de quinta a segunda, né? Eu achava que desativava com os políticos. Essa é uma visão que as pessoas têm de Brasília também, né? Que um que a gente encontra com os políticos na rua, não, a gente não encontra. Eu acho que o único que eu já vi foi o João Willis, num bar uma vez. Ah, mas João Willis eu já vi aqui no Rio também, aí não conta. É, porra, mas... Brasília, e ele mora aqui, né? E a gente não encontra, assim, eu já tomei fechadas de carros oficiais, mas, tipo, de vê-lo, ver os políticos... Ah, já vi o Gilmar Mendes também. Que beleza, hein? É, não, mas é detalhes, tipo, em off, eu até sei onde ele mora. É porque, assim, antigamente eu acho que essa ideia é muito uma ideia de que você tinha, é uma construção que você tinha de Brasília, principalmente no início. Que sim, era uma cidade que as pessoas vinham fazer um negócio e ir embora. Agora não, você já tem segunda, terceira geração de pessoas morando em Brasília. Então já é uma cidade com as suas próprias características. Eu não posso dizer que tem uma cultura própria. Mas a gente já tem nossas pequenas peculiaridades, né? Mas sabe uma coisa que eu acho que talvez contribua para essa sensação de ninguém mora em Brasília? Eu estive em Brasília a última vez, foi agora em julho, e uma coisa que sempre assusta a gente de fora é que você não vê gente na rua. Ah, porque mas aí você tá falando todo lugar. Exatamente, porque todo lugar você tem que ir de carro dentro do plano piloto. Então, as ruas mesmo parece que elas estão desertas, só tem carro por todos os lados. E você esquece que tem gente dentro do carro, né? Não, mas e se você for aqui em janeiro, normalmente as pessoas, principalmente né, quem tem família fora, que é basicamente a maioria das pessoas, né, acaba viajando, sai de Brasília pra ir ver praia, né, tipo, visitar parentes, essas coisas. Então, sim, em julho, em período de férias, Brasília tende a ficar vazia. O pessoal fala assim, o último sai de Brasília, por favor, apaga a luz, né? Só não esquece de desligar a chave e o gás. Senão qualquer coisa a cidade explode. Mas, sim, dá essa sensação de que a cidade tá vazia, de que a cidade não funciona. Não, mas a gente tá aprendendo a fazer as coisas. Então a gente vai ouvir um pouquinho mais de música. Agora a gente vai pro que... Quando a gente fala de música de Brasília, as pessoas geralmente associam a isso. Então a gente vai ouvir Plebe Rude com a música que também chama Brasília. E depois Legião Urbana com um tédio com um T bem grande pra você. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Brasília, passageiros e pessoas normais. E a luz ilumina, os carros só passam. A morte tranquila e as baratas se arrastam. Os prédios se habitam, as máquinas param. As árvores enfrentam, a polícia controla. Voltando, a gente acabou de ouvir Tédio com um T bem grande pra você, do Legião Urbana, e antes foi Plebe Rude com Brasília. É, como eu disse, todo mundo acha que Brasília foi só essa geração dos anos 80, né? Junta aí o Plebe Rude, o Legião Urbana, mais o Capital Inicial, e acabou a música de Brasília, né? Esse pessoal chama de Turma da Colina, que parece que era um condomínio do... Não, é onde o pessoal, onde os professores da UNB moram. É, eles chamam de Colina. É a parte dos apartamentos funcionais, né? Então os professores que vieram de outros estados, uhum, ficavam, tinham o direito a morar lá, pagando um aluguel mais barato do que seria pagar um aluguel num apartamento de Brasília. ou não pagavam aluguel, que a gente chama de apartamentos funcionais. Uhum. Você tem o direito de morar naquele lugar enquanto você está trabalhando. E musicalmente, qual que é a característica desse povo? A gente pensar, era um rock... Influência dos anos 80, né? Tipo, mas The Clash. Era um rock inglês, né? Que eles tinham acesso a isso antes de um monte de gente, por conta dos malotes diplomáticos, né? Sim. Aí, por exemplo, o Renato Russo ia lá, conhecia a Joy Division, começava a imitar, ninguém conhecia, achava que era originalíssimo e começava a funcionar, né? Uai, mas foi assim com muita gente também, né? Mas é a vontade, tipo assim, essa galera da primeira geração de rock de Brasília não eram... Eram meninos que tinham grana, que estavam entediados e vamos tocar música no fim de semana pra encher a cara, essas coisas, né? A diferença, talvez, da cena de rock de Brasília pra cena de rock de São Paulo ou do Rio dessa época, tá nessa parte que você falou. Eram meninos que tinham grana. Então é um rock que ele tem uma sofisticação, mas é uma sofisticação de elite, né? Ele não tem um apelo, você pega um Inocentes, tipo, de São Paulo, mesmo Ratos de Porão, e aí você vai comparar com o pessoal de Brasília, o pessoal era... E as pessoas falam, não, porque Brasília tinha uma coisa punk, mas era um punk limpinho pra caramba. Ah, eu acho estranho, tipo, uma legião de punk, né? Até no início, quando ainda era Aborto Elétrico, quando eu, não sei se é porque a gente já, né, tem um distanciamento, eu não cheguei a ouvir Legião quando tava começando, né? A Júlia é novinha, ainda tem isso. Né? É, dizem a lenda que sim, dizem a lenda que não, quem sabe? fica aí lá. É, não, eu não cheguei a pegar Legião. As outras bandas que a gente vai tocar, eu cheguei a ouvir também. Uhum. Cheguei a ver ao vivo, mas Legião, não. É, e Plebhood eu cheguei a ver ao vivo, mas depois de algumas das mil voltas da Pleb, né? Plebhood tem que consultar no calendário. Você olha assim, ah, hoje é quê? Quarta-feira? Pô, acho que hoje eles estão na ativa de novo. Se perguntar no sábado, pode ser que não. Pode ser que não, mas ultimamente eles têm tocado. Eles estavam tocando de graça aqui em Brasília direto, ali na Ermida Dom Bosco. Então, volta e meia tinha um show da Pleb. Você não tá fazendo nada, por que não ir, né? Tipo, pra ouvir uma, três músicas que você conhece e que sabe cantar. É, mas tem essa pegada de, tipo, é um punk. Eu não considero nenhum dos dois, assim, um punk, mas, né, dizem que eles foram influenciados. Mas, sim, eles todo mundo falava inglês, todo mundo entendia o que tava cantando, todo mundo sabia como imitar, tinha acesso, viajava pra fora... Então, é uma galera que, né, tipo, tinha um gosto mais refinado. Eu até tava vendo um documentário sobre o pessoal, sobre o rock de Brasília, né? E aí, em um dado momento, um dos entrevistados fala uma coisa assim, ah, não, porque aqui em Brasília a gente tinha uma questão punk mais estética, enquanto em São Paulo era uma coisa mais existencial. É um jeito bonito que o cara tem de falar, aqui a gente era punk de boutique, tá, esse cara era um true. Ainda tá no Netflix esse documentário? Eu acho que já tiraram. Não, na verdade esse foi um documentário que eu acho que até deve ser trabalho de conclusão de curso, que ele é super... a edição dele é super dura, coisa e tal, mas ele tem no YouTube, eu vou colocar na postagem. Que ele pega um pessoal, ele não entrevista ninguém do Capital, e não, mentira, ele pega o Louro Jones do Capital, pega ninguém do Legião, e ele vai, sim, pelo pessoal do Finis África, o pessoal do Pôr do Sol, o pessoal do Detrito Federal, ele vai pegando essas outras bandas. Ah, não, é porque tinha um, tava na Netflix também, que falou um pouco do rock de Brasília, mas ele pegava, chegava a conversar com essas bandas maiores, ele acompanhou bastante o pessoal da Pleb, e um deles, principalmente contando, acho que é o Guto que tá basicamente narrando a história inteira, de como é que eles começaram, de como é que era, questão de pegar carro, e tem a questão de que eles ainda estavam vivendo a ditadura, mas ainda tinha a sorte que, tipo, pai tinha contato, então, né, eles não sofriam tanto quanto o resto das pessoas, né? É, não, eles sofriam com uma... Eu até nesse documentário também, um deles fala assim, ah não, porque a gente sofria, ele fala, a gente correu da polícia, mas não correu muito da polícia, o problema deles era a censura, que já estava naquele finalzinho, então a censura encrencava mais com palavrão, encrencava mais com coisas desse tipo, mas você pensar, eles já era. Eles corriam da polícia, mas se fossem pegos não iam sofrer tanto. Sim, porque você sabe com quem tá falando, eu sou filho de fulano, sempre ia rolar isso. É, infelizmente é verdade. Não vivi, mas eu confirmo. Mas o que me desgraça às vezes a cabeça é pensar que as pessoas resumem a música de Brasília praticamente a esse período. E eu ainda citei um monte de banda, mas são essas três: é Plebe Rude, ou melhor, é Legião Urbana, Capital Inicial e lá embaixo Plebe Rude. As outras as pessoas nem lembram que existe. E acabam resumindo tipo, a música do Brasil a isso. Eu não tenho problema com Legião Urbana, não. Eu acho assim, muitas vezes o problema são os fãs da Legião Urbana. A banda em si, ela era uma banda ok, uma banda, como eu disse, que não trazia nada de muito novo, mas era interessante. O problema é que os fãs não têm esse senso crítico de achar que eles acham que é a coisa mais maravilhosa que já existiu no mundo e bem menos, né, gente? Mas ela faz muito sentido pra quando tem entre 12 e 16. Não, acho que as letras são bacanas, eu acho que o Renato Russo é um bom letrista, mas sempre vai ser um sub Joy Division. Ok, concordo, e é porque assim, é aquela coisa do distanciamento, né? Eu achava, entre 12 e 16 anos, eu achava que era uma puta banda fantástica, que não sei o quê. Como esse cara escreve pra mim, né? Como ele consegue fazer isso aqui? Então, era só um... E depois você tá assistindo a entrevista. Ele é bem babaca, na verdade. É isso, então vamos para mais música. A gente vai ouvir agora, então, um pouquinho, vai sair um pouquinho do plano piloto, vai sair um pouquinho até de Brasília. Vamos ouvir, então, GOG com Matemática na Prática e depois Câmbio Negro com Círculo Vicioso. A gente volta daqui a pouquinho. Coqueirinho verde, ao vento a bailar, foi dançar milonga na playa, se quedou por lá. É a mais farta munição, reféns da miséria não. Essa sina pro meu povo não. Então, injustiças irá. Meu sangue sobe, dia a dia esse jogo não há quem não jogue. Tino Black, mano, mix, toca discos completando o time, meu chegado GOG. Acionaram de novo o gatilho, e o barulho ouvido deixou um pai sem seu filho, ou um filho sem pai. A ordem dos fatores aqui tanto faz, matemática na prática, subtração feita de forma trágica, onde a divisão é o resultado e a adição são os problemas multiplicados, conduzindo um ao cemitério, o outro ao submundo. Minha voz é forte, sincera, minha casa, minha quebra considerada Riacho Fundo. Só que chega aí, sou da CI e eu Riacho Fundo, enfim, todos da periferia juntos, moleque, eu disse juntos. É sério, todas as noites quando acordo olho o telhado do barraco, e junto às orações que faço, imagino se o futuro fosse hoje, seria complicado. Muito complicado. Minha mulher na beira do fogão, só cansaço. Meu filho, um moleque sem espaço. Eu a um passo do fracasso, com o salário que se colocado no papel. Ladrão, maldaria, cesta básica e o aluguel. Causa arrepios, tudo isso é uma cadeia, uma grande teia. Prepara a fuga. Sou meu próprio carcereiro e a chave me conduz. Caneta e papel na mão, sai o rascunho. O raciocínio comanda meu punho. Cenas fortes, sem cortes, sou testemunho. A matemática na prática é sádica. Reduzir meu povo a um zero à esquerda, mas dado. Uma equação complicada onde a igualdade é desprezada. A seguir, cenas que nada tem a ver com conto de fadas. Seu pai foi

achando o maior. O dono da bola, rei da cocada preta. E os pupilos em cana na mira de uma escopeta. Ou ainda irremediavelmente viciados. Aí então, segura a onda, irmão. É hora de pinar pra não ser jogado. Ainda não se tocou que o jogo é perigoso. E é impossível ficar sempre, sempre no topo. Por mais foda que seja, um dia não aguenta. Nessa sua profissão ninguém se aposenta. Assim como você entrou, vários vão querer entrar. E o caminho mais rápido pra fama é te matar. Seguindo os seus passos, seguindo sua trilha. Pra atingir você, talvez mate sua família. Aqui é papo de rocha, não tô rogando praga. Mas o que há que se faz, é aqui que se paga. A mente voltada pro bem lhe tornará poderoso. Dando forças pra sair do círculo vicioso. A gente acabou de ouvir Câmbio Negro com Círculo Vicioso e antes foi GOG com Matemática na Prática. E a Júlia estava me corrigindo, então não sai de Brasília? Não sai. É, continua dentro do que a gente chama de DEP. Você só não está mais no plano, mas você está em Brasília. A cidade satélite, ainda o município é Brasília? Então, é porque não tem essa questão de município, né? Eles não têm prefeitos. Isso que eu queria saber, não tem prefeitos? Eu sabia que Brasília não tinha, mas Não, tem administradores regionais. Mas... É outra coisa, tá tudo submetido ao governador de Brasília. O governador do DF é governador de toda essa região. E às vezes quase que pegando o entorno do Goiás. Mas... O que é uma vantagem pra vocês é que vocês só votam de 4 em 4 anos. Sim, a gente só vota de 4 em 4 anos. Não tem noção do que são vereadores, do que são prefeitos, a gente não sabe para que serve. Tem uma questão, sim, do que o pessoal estava querendo poder eleger os administradores regionais, mas aí viraria a eleição e aí talvez desconfigurasse o plano, né? Porque, tipo, se eles viram cidades, eles teriam os impostos daquela, tipo, Taguatinga, por exemplo, voltaria para lá, e, né, parte dos impostos. E, no caso aqui, continua sendo tudo do DF. Então, mudaria algumas configurações. Então, é indicação. A gente não vota para os administradores regionais. Então, corrigindo, então a gente saiu do plano piloto, mas ficamos ainda no Distrito Federal. E a gente ouviu duas bandas que... o GOG é bem do hip-hop mesmo, considerado um dos pioneiros do hip-hop nacional. O Câmbio Negro já fazia meio que uma mistura de rock com hip-hop, mas... Até pra gente puxar um pouco dessa coisa de que a música de Brasília não é só Pleb Hood, Capital e Legião. Não, porque tem bastante coisa variada aqui. Se você procurar, tem gente que canta de tudo, né? E tem que estar todos os gostos, né? Acaba saindo, se você procurar, mas tem coisa boa que tá aqui. Eu não coloquei na pauta porque eu fui ver isso depois que a gente combinou a pauta, mas eu vi uma banda de Brasília que toca um rock com um cantado em tupi-guarani. É nesse nível de diversidade. Acontece. E é até porque a gente tava falando das migrações e tal, mas bem ou mal, você tendo centro de Brasília, você é brasiliense de quê? De segunda geração, terceira? Não, meus pais, minha família veio de fora pra cá. Eu primeiro que nasci em Brasília. Então você, todo mundo, a maioria das pessoas que está aí, tem uma história parecida de estar trazendo influências de outros lugares. Então acaba sendo uma cidade muito misturada nesse sentido. Sim, quando, eu lembro quando eu era criança, o normal era que todos os pais e os coleguinhas nasceram fora de Brasília. Imagino que já tinha nascido em Brasília. É interessante você ver isso, por exemplo, no sotaque. Porque o que é um sotaque de Brasília? Não tem muito, é uma mistura de um monte de coisa. Né? Tipo, coisa no Jornal Nacional, boa noite. Mas ao mesmo tempo você repara, às vezes, conversando com o pessoal, uma gíria, que é uma gíria do Nordeste, que o pessoal traz, um jeito de falar que é alguma coisa do Sul, então... Mas isso também tem da onde é a sua família, né? Porque às vezes você traz, tipo, o sotaque dos seus primos, que quando você vai visitar... Então vira uma mistura que você não sabe se esse povo, porque a gente fala trem também, que nem os mineiros, mas puxa alguma coisa do Nordeste. Tem muito mineiro em Brasília também, né? Tem, porque tá do lado, né? Mineiro goiano tá do lado aqui do Brasil. Então, tá, a gente come pamonha e pão de queijo com todo goiano. Ué, o goiano come pão de queijo também? Não sei. É uma coisa que se come em todos os cantos, aliás. Não, agora esse congelado tem em todo lugar. Agora perdeu a graça. Que horror, né? Uma coisa que eu senti falta quando eu tava no Rio era de pamonha. Eu falei assim, gente, como que vocês não... Realmente não tem. Vocês não comem pamonha nesse lugar, não? Olha, mercado, 6 horas da tarde, não tem pamonha. Te dizer que eu só acho pamonha quando... Quando a gente começa a entrar pra São Paulo. Porque mesmo na minha região de Minas, não tem também, não. Oh, vocês estão com medo de errado, gente. Comam pamonha. Não, e foi um choque quando eu descobri que existia pamonha salgada e pamonha doce. Que eu só conhecia a doce. Ah, então, tem pamonha salgada, com queijo, pimenta. Sim, então. Eu acho que a primeira vez que eu comi pamonha salgada foi quando eu fui a Brasília agora em julho. Na casa de Leonel. Mas ele, por favor, disse que ele te levou no Gerivá. Não, ele fez em casa. Ok, eu não sei se eu acho isso uma boa ideia. Porque, né, tipo... Ok. Não, mas ele me levou quando a gente foi comer comida típica de Brasília, que não... A gente foi comer no restaurante nordestino. Ok. Funciona também. Porque, não existe uma coisa... Ou ia ser uma coisa goiana, ou ia ser uma coisa mineira, mas nunca vai ter uma coisa... tradicional de Brasília, porque é uma cidade de 60 anos, sei lá. A gente não tem muito um prato, assim, típico de Brasília. Porque até tem um pessoal que curte piqui aqui, mas não é muito de Brasília. Piqui é de Goiás. É, então. Querendo ou não, a gente tá, né, dentro. A gente que invadiu Goiás. Abre espaço, vamos construir uma cidade aqui no meio. Vocês gostando ou não da ideia? E a gente tava comentando mais cedo essa coisa do... Brasília ser capital é uma coisa que impacta na vida de vocês? Sim e não. Não faz muita diferença pra quem mora realmente aqui, tirando o fato da gente ter uma grande quantidade de cargos públicos, né, como pretensão de vida, né? Então, a grande maioria das pessoas aqui... Nasce, cresce, faz um vestibular, passa no concurso público, compra um apartamento e morre. É mais ou menos essa a expectativa de vida do brasileiro. Mas o até por influência, porque os pais são, a maioria sim. Também, funcionário público. No meu caso, sim. Tipo, a minha mãe fica enchendo o saco pra passar, porque pra ela funcionou muito bem. Ter vindo pra cá, passado no concurso público, ter estabilidade, ter conseguido... Caso de maluquice que tava no Brasil na década de 80, no início de 90, ela conseguiu porque tinha oportunidade, né, financeira, então não foi afetada tanto. Então ela consegue pensar, tipo, bem. Então, querendo ou não, essa questão do funcionalismo público em Brasília é muito forte. Mas você já frustrou uma coisa? Eu achei que vocês encontravam político assim. Igual a gente vê artista da Globo aqui. Não, de forma... Até porque eles se isolam, né? Brasília tem uma coisa que eu achei sensacional, que é o setor de mansões isoladas. Sim, SNDI. Então, eles ficam todos lá, amontoados? Nem todos, nem todos. Tem uma coisa chamada aqui também a Península dos Ministros, não sei se você conhece. Não. Mostraram. Eles moram nesses lugares mais isolados, né? Que tipo, o Gilmar Mendes mora aí, né? Sendo... Você já tá entregando já onde que o Gilmar mora. Mas dois exemplo... blocos você fala o endereço. É o... Mais dois. E o, por exemplo, o Romário mora, tem uma casa aqui no Lago Sul, que é no bairro que eu moro. Mas o Romário mora na Barra, todo mundo, tipo. Deve... Não, é, mas ele tem uma casa aqui na 24, então, mas que também é isolado. Sabe? Não é um lugar que você chega facilmente de ônibus, metrô não existe em lugar nenhum de Brasília, né? Tipo, isso é uma coisa muito esquisita, o metrô leva do nada pro lugar nenhum, né? Exatamente, assim. Se você for andar em linha reta, assim, tipo, você for andar dentro do plano, você consegue pegar o metrô. Se você for até o shopping, você consegue pegar o metrô e não vai muito depois disso, não. Tipo, o metrô não vai na Zona Norte, cara, que é tipo, é uma vergonha. E a porra da cidade é plana. Pois é, tipo, aqui. Mas deve ter um morro gigante. Não, não tem. Gente, aqui no Rio tem desculpa ainda que o terreno é complicado, coisa. Brasília não, né? Brasília é esburacar esse negócio aí. É basicamente isso, assim, tipo, não faz muito sentido. Porque a Brasília não tem um metrô decente. Na verdade, tem, né? Falta de vergonha na cara. Mas, então, assim, as coisas estão isoladas. Então, esse povo, um se isola aonde eles moram. E entrar no Senado, na Câmara, não é tão fácil quanto as pessoas acham. Você não chega lá que nem o doido e entra, cheguei. Não tem aquelas visitas guiadas? Não, tem a visita guiada, mas aí você vai com guia, né, criatura? Mas dá pra fugir, ué. Que isso? Quem Você não tá chega com no fundo, maldade vai estar no comparação? gabinete, vai assim, oh, boa tarde, vindo aqui bater um papo com o senhor. Como você É, tá? isso é Câmara de Vereadores do Juiz de Fora, isso eu fiz muito. Pra ilustrar, então, esse caráter multicultural de Brasília que a gente tava falando, então a gente vai tocar mais música de Brasília, mas com uma cara de outros lugares, então a gente vai ouvir Raimundos, com o Nega Jurema, e depois Los Increíbles Gramofocas com Garota Comunista. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Entendeu? Só. sou capitalista, mas eu gosto muito dela, ainda vou sair com ela. Garota comunista, diz que eu sou capitalista, mas eu gosto muito dela, ainda vou sair com ela. Você me ensina as coisas de outro ponto de vista, eu gosto muito de você, oh, oh, oh, oh, oh, garota comunista. Você me ensina as coisas de outro ponto de vista, eu gosto muito de você, oh, oh, oh, oh, garota comunista, garota comunista, garota comunista. Voltando Radiola, então a gente acabou de ouvir Los Increíbles, Garoma Focas com Garota Comunista, e antes foi Raimundos com Nega Jurema. Você estava falando, você gosta de Raimundos? Gosto, gosto bastante, principalmente da parte de 2000 a 95, né, 95 a 2000, que é tem um som bacana, assim. Eles faziam uma coisa interessante, que era justamente misturar o forró com hardcore, principalmente isso está no primeiro disco, que é o da capa marrom, chama só Raimundos mesmo. É. Esse disco eu tive em vinil, ele, o primeiro que saiu ainda independente do Banguela, porque eu tinha visto no programa do Thunderbird, chamava TV Zona, aí apareceu o Raimundos, falei, pô, isso é legal. Aí acabou, eu acho que eu comprei o único vinil que apareceu do Raimundos em Juiz de Fora, eu comprei. É, eu conheci, né, tipo... Daí com a Vota Novo, né? Que é, acho que todo mundo conhece as músicas desse CD. O La Vota Novo, ele aparece, acho que em 95, exatamente, 96. Exatamente, 95. E ele vem junto com ele, vem toda uma safra de música brasileira, que é a geração dos anos 90, que veio Chico Sá, Estação Zumbi, em Minas, o Patufu. Eu adoro o Patufu. Puta que pariu, como eu gosto de Patufu. E... teve aí o momento, teve em Juiz de Fora, em 96, um festival que era Chico Sainz, Patufu, Raimundos, o Rap e Plant Ramp, na mesma noite, uma banda de Juiz de Fora. Você foi? Fui, eu tinha 15 anos, eu fui nesse show. Então assim, foi legal que essa é a minha época de música de adolescente, tipo, foi a época que eu mais acompanhei música, talvez, na minha vida. E tocamos também o Gramofocas, que é uma banda alternativa de Brasília, né? Um punkzinho, mas que não era pra entrar, eu ia colocar outra coisa, eu ia colocar uma banda mais nova, que é o Sapatos Bicolores, ou então até o Little Quail, que também é dessa época, mas o Gramofocas agora em setembro eles anunciaram que eles terminaram a banda. Aí eu falei, pô, é a última, minha homenagem ao Gramofocas, que tantas tardes felizes e noites felizes já embalou. Olha só, você conhece mais deles do que eu. Eu acho que eu vi um show deles em algum porão do rock da minha vida. E só, né? Assim, não foi uma banda que eu acompanhei muito. Não, Gramofocas eu fui em dois shows, sendo que morando sempre no Sudeste. Mas eles tocavam aqui com uma certa frequência, né? Não, então, mas um foi uma vez que eu fui em Brasília num Enecon, que era Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação, eles tocaram na abertura. E outra vez foi num festival aqui no Rio também. Mas eu já conhecia de antes, de internet, tipo, e eu acho muito divertido, eu achava muito maneiro o som. E quando eu tava pesquisando essa outra, o Sapatos Bicolores, eu ia colocar na pauta, eu entrei na página do Sapatos Bicolores no Facebook, tava justamente eles retweetando, eu não sei como é que chama isso no Facebook, compartilhando a postagem do Gramofocas anunciando que tava se despedindo. Eu falei, ah não, vai entrar então o Gramofocas. E aí a gente tava pensando, pra você, se você... A gente até estava conversando que talvez você no futuro saia de Brasília. O que você vai sentir saudades daí? Cara, eu estava me pensando disso ontem, assim, estava dirigindo assim, cara, o que eu vou sentir saudades daqui se eu for embora, né? Aí eu muita babaquice, assim, ah, eu saio de Brasília, que coisa. Ah, eu gosto. clima, o clima seco. Cara, por que eu gosto desse clima seco, sabe? Essa sauna. Não na sauna seca, mas por exemplo, no inverno, que é bem seco e bem frio, eu acho bacana, sabe? Assim, sei lá, cada um com suas maluquices. O fato também de não chover com uma certa frequência ajuda um pouco pra quem não gosta de dirigir, né? E pra organizar os planos, principalmente se você não depende de transporte, né? Se você depende de transporte público, o fato de não chover durante 4, 6 meses na porra da cidade ajuda também. Mas o que eu vou sentir falta? Você é muito organizada, cara. Tipo, é muito fácil de chegar nos lugares. Calma aí. Muito fácil, mas você tá falando que você dirige. A tal da tesourinha, vocês fizeram de sacanagem para os turistas, né? Não, a gente fez sacanagem pra gente também. Calma. E até entender o que tá acontecendo ali, ainda mais bêbado, foi o problema. Não, quando você tira a carteira, cara, que você chega aqui, tipo, você acabou de tirar a carteira, você vai pegar o carro, você tesourinha, tá? E agora, como é que funciona? Porque antes, tipo, era uma coisa que seus pais sabiam fazer. E de repente você, agora eu tenho que fazer a tesourinha. Aí você, ok, pera, lógica. Aí depende, mas é fácil de pegar, vai, tipo, 3 vezes você já tá matando. Eu não sou parâmetro porque eu não dirijo, então. Mas é tranquilo assim. Eu ficava olhando aqui, eu falei, mas a gente não passou aqui? Não entendi. Mas isso é uma coisa que faz. É tipo um amigo meu que falou assim: mas Brasília é tudo igual, é tudo tipo um supermercado, uma quadra com bares, tipo, você me buscou num lugar, a gente foi beber em outro lugar e pra mim eu tô na mesma quadra. Ok, faz sentido, porque eu até entendo que a gente tava conversando que tem uma lógica, né, Brasília, porque, por exemplo, você tá no plano, aí você tem um eixo, de um lado é par, do outro lado é ímpar, o número das quadras. Mas até você entender essa lógica, parece que o pessoal tá fazendo sacanagem contigo. Não, é plano cartesiano, vai. Até eu que sou, tipo, muito ruim em matemática, consigo entender. Não, mas que as quadras vão se afastando, os números. Eu não, tipo, eu entendo a lógica, mas eu vejo, por exemplo, meu primo, ele já pensa as distâncias dentro desse tabuleiro de... Sim. Eu não consigo pensar assim. E qual que seria... Outra vantagem, que é uma coisa que eu sinto falta, é que, tipo, a maioria dos lugares você tem mais de uma forma de chegar. Então você consegue, pô, eu não vou pegar tal coisa nesse horário porque eu vou pegar o trânsito, porque, sei lá, vai estar mais engarrafado. Então você consegue formas alternativas de sair, a não ser que você tenha que passar por alguma ponte, a ponte esteja engarrafada, ou, né, em alguns outros lugares que você é obrigado a passar, mas a maioria dos lugares você consegue ir de pelo menos duas formas. Então... Mas agora você falando, que eu tô pensando, eu não vi engarrafamento em Brasília praticamente. Ah, mas você ficou no fim de semana, e no fim de semana... Não, mas tipo, no dia que eu cheguei, seria um horário que eu cheguei, acho que quinta à noite, quinta, 6 da tarde, era um horário que teria engarrafamento em qualquer lugar do mundo. Brasília tava fluindo. Ai, então você teve muita sorte. Porque não, tem. Nossa, essa semana eu peguei um aqui que eu fiquei 20 minutos pra andar, sei lá, 2 passos. Mas tem uns horários complicados aqui, mas a lógica... 20 minutos é o seu engarrafamento? Não, é porque foi um engarrafamento, tipo, não fazia sentido, sabe? Na hora que a gente passou, não tinha nada que estivesse fazendo engarrafado. E de repente já tava fluindo o fluxo. Assim, ok. Por que que a gente ficou 20 minutos aqui parado e ninguém sabe? Não, a gente ficou quase uma hora, não sei se tá derretendo. Então, essa lógica de Brasília, a facilidade de achar as coisas daqui é uma coisa que eu vou sentir falta. E, tipo, o pessoal de Brasília é um pessoal. Tem uma característica que você mora nos lugares e você não conhece as pessoas. Isso. Querendo ou não, tem uma coisa boa também, você não sabe quem são seus vizinhos, então você tem um senso de privacidade maior, sabe? Assim... Nunca tinha pensado por esse lado. Eu não faço, eu moro aqui um tempo e eu não faço a menor ideia de quem são os meus vizinhos. E também a gente pensar, o programa não dá pra gente abarcar todas as características, mas é só pra dar uma introduzida, então só pra gente falar um pouquinho de coisas que ficaram de fora do programa, bandas, músicas que ficaram de fora. Você tinha lembrado na hora da pauta da Zélia Duncan, né? Sim, e também que as pessoas esquecem que vem aqui de Brasília, né? E eu vi muita gente colocando a Cássia Eller, mas a Cássia Eller ela passa eu mais sei. Tempo em BH do que em Brasília. Eu acho que ela não é nascida em Brasília também. Só morou, não, não. Ela... Só morou durante um tempo aqui. Mas a gente toma conta lá. Quero nem saber. A gente tem que se apropriar, não tem tanta coisa aqui. Vocês têm, tipo, 300 anos de história. Deixa a gente roubar dos outros. Oxi. Olha, essa frase. Se demora, a gente fala até os Paralamas, que ninguém tá percebendo, é tudo da mesma geração, põe Paralamas na boca. Eu já vi gente falando que o Paralamas, apesar de não ser de Brasília, ele era rock de Brasília, porque eles que apoiaram. Então você não tá longe, não. As pessoas roubam mesmo. O som é muito parecido também dessa banda, desse pessoal de 80, do rock de 80, né? Eu acho que um deles, não sei se foi o Bi Ribeiro, que só chegou a morar em Brasília antes do Paralamas. Então, acho que já tinha um contato anterior deles. Um deles já conhecia o pessoal que tocava aqui. Isso tá certo. Então, foi meio que por isso que teve. Mas... Tipo assim, Capital veio daqui, Legião veio daqui. Põe o Paralamas que tá perto também, ninguém vai perceber, vai. Joga aí. A maioria das pessoas nem olha, cola. Tipo, beleza. Tinha algumas bandas mais novas também que eram interessantes, podia ter entrado, tipo, Cassino Supernova, o Lucy and the Pop Sonics também, Suite Super Luxo. Acabou que a gente teve que fazer umas opções. Antes de ir pro último bloco, Júlia, muito obrigado, você tem algum jabá, agora o momento é seu. Não, eu não tenho jabá, eu sou só uma taqueira que, né, caí aqui pela amizade. Todos somos pitaqueiros. Ah, não, mas eu tô quase me profissionalizando nisso, né? De dar pitaco na vida dos outros. E eu não tenho jabá, não. Mas, Júlia, muito obrigado. Quando você quiser voltar, as portas estão abertas. A gente vai, então, pro nosso último bloco com coisas mais... Bandas que existem ainda, né? Bandas que estão na atividade. A gente vai ouvir Móveis Coloniais de Acaju. O Móveis está em hiatus, né? Mas é uma banda meio que... Eles estão soluços, né? Eles lançam alguma coisa, fazem uns shows e param. Aí depois de um tempinho lança mais alguma coisa. Acho que eles estavam... A última notícia que eu vi é que eles estavam em estúdio. Não, eu entrei no site deles hoje e tem um comunicado dizendo que eles estão indefinidamente, tipo... Sem ter... Matou mais uma banda, então? Eu acho que você matou mais uma, hein? é porque eu tava querendo ver se eu vou... Porque o Móveis tinha um projeto bacana chamado Móveis com Vida. E aí o Móveis tocava e chamava outras bandas um pouco com mais sucesso. Né? O Móveis era outra banda que eu vi pelo menos umas 500 vezes. Então volta e meia eles tocavam. Chamava Los Hermanos, que ame ou odeie, né? Tipo, eu adoro Los Hermanos. Então eu tocava junto com Los Hermanos, trouxeram Pato Fu... Então são bandas que normalmente não tocam. Então, Los Hermanos toca aqui atrai muita gente. O pessoal do Brasil gosta bastante de Los Hermanos. Mas o Los Hermanos, você que tá mais por dentro, eles estão in ou tão out agora? Eles estão funcionando? Então, eles são soluços, porque assim, eles já fizeram umas 500 turnês de despedida, né? Tipo, aí volta e meia, pô, tá precisando de pagar coisa. O que a gente vai fazer? Ah, vamos tocar em Brasília. A gente cobra caro, a galera vai e a gente... Pode ficar mais um ano sem tocar em porra da linha. Funciona para todas as grandes bandas, assim. Ah, precisa de grana. Fazer o quê? Toca em Brasília. A gente cobra a cara, eles vão. Ih, mas não tinha coisa que o Renato Russo detestava tocar em Brasília, porque... Ah, mas aí foi porque... Assim, o pessoal de Brasília é um pouco, talvez um pouco babaca, mas aí o Renato Russo também era outro, né? Mas ele era de Brasília, né? Então. Não sei o que não. Ele é do Rio, eu sei. A gente só criou, tá? Aham, então. Pai é quem cria. Aí, assim, teve uma treta grande no show deles. Acho que foi no ginásio, no Mané Garrincha. Isso, alguns documentários explicam, assim, o pessoal ficou puto que eles atrasaram, e aí começaram a jogar cerveja, porque tipo, o som tava bom, alguma coisa assim. E aí o Renato parou o show no meio e a galera ficou indignada e foi um quebra-quebra no ginásio. Foi no estádio. Acho que foi no estádio. Acho que foi lá no Mané Garrincha, se eu não me engano. Não tinha idade pra isso, gente, eu não assisti isso, desculpa. Eu acho que foi em 88. Mas então eram os seus antepassados, o público de Brasília agora tá se comportando melhor, é isso que você tá dizendo? Então, eu não sei dizer, porque... O show do Los Hermanos. É, não, o show do Los Hermanos é só mas pessoal mais de boa. E vamos combinar que agora eu só vou em show, tipo assim, tem cadeira numerada? Tem, então eu vou. Chega uma idade, isso a gente precisa falar pros meninos novos que estão aí. Chega uma idade que você só vai querer isso, gente. É, o problema é que, assim, eu já nasci nessa idade, basicamente. É... Nada me irrita mais, eu tenho que chegar cedo. Assim, como eu não tenho altura, eu tenho hora, eu tenho que chegar cedo e ficar perto da grade, porque senão eu não enxergo. É. Então, aí você tem que chegar cedo, catar um lugar perto da grade, aí ficar na grade, aí ser esmagado, aí não pode beber, porque senão tem que ir em banheiro. Então, é uma dificuldade pra assistir. É toda uma logística. É toda uma logística. Agora, não, tipo assim, eu vou pagar 180 conto pra ver a Gal Costa, mas eu vou enxergar a Gal Costa pra estar aqui na minha frente? Pô, vale a pena? Vale. Então, beleza. Tô indo assistir a Gal Costa. E a outra que a gente vai tocar nesse bloco é o Scalene, né? Que essa tá existindo ainda, né? Entrei no site deles aqui e eles estão com datas marcadas pra esse mês, então... Então, eu gostaria de dizer, de me justificar, eu peço desculpas por Scalene, eu sinto muito. Mas você sabe que eu não acho de todo ruim, não. Tem essa música, por exemplo, que a gente vai tocar, eu acho interessante, eu acho legal. Ela tem um estigma que é ter participado do programa da Globo lá, o Superstar, que por isso muita gente acha que é uma banda meio fabricada, meio bem. Eu nem acho, porque, por exemplo, foi o. Não é The Voice, foi o. Foi o primeiro The Voice, que a ganhadora também era de Brasília. O Scalene ainda tem um agravante que eles foram pro programa, eles não ganharam, eles ficaram em segundo lugar e eles perderam por uma dupla de funk. E aí que as pessoas não perdoam mesmo. Como assim? Mas olha, eu acho ok, eu acho tranquilo. Não acho. Acho uma banda digna. Eu não sei, acho que o que eu tô ouvindo agora não bate mais. Eu acho que, tipo, não é mais o meu tipo de música, nem pra momentos de ser brega. Não me agradou muito. Eu acho muito melhor, por exemplo, do que aquela primeira que ganhou o Superstar, que foi Malta. Essa eu acho desgraçada de ruim. Cara, essa eu juro que eu já ouvi falar dela, mas aí tá aí. Eu não sei cantar uma música. E sim, a Ellen Oléria foi a vencedora do primeiro The Voice Brasil. Ha! Viu? Então, você não tá. Não, eu não sou tão doida assim. Eu consegui lembrar das coisas. Então, a gente vai ouvir, então, Móveis Coloniais de Acaju com Copacabana. O Lionel tinha pedido pra ser outra música, tinha pedido pra ser... qual que era o nome da outra música? Sede de Chuva. Mas aqui a Júlia pediu pra mudar, então a gente mudou. Ah, porque Copacabana é uma música muito legal, vai. Tipo... Não, eu concordo. A música é muito boa, realmente. É muito gostosinha de ouvir. É uma música que põe um sorriso na sua cara. Eu acho que isso é uma coisa bacana. E no final a gente vai ouvir depois Scalene com Dance Macabre. É isso aí, o Radiola volta daqui a 15 dias com outro tema e outro convidado. Muito obrigado mais uma vez, Júlia. Um beijo. Um beijo pra vocês. Um beijo pra Júlia, um beijo pra vocês, ouvintes. Tchau, tchau. Tchau. Gorbachev pra uma série de palestras na casa da minha tia, onde todos beberíamos chá. Na casa da minha tia, fofocando sobre a perestroika. Você escreveria um livro sobre Sólito, um almanac simples, óbvio, guia completo do amor, enciclopédia do utópico, um dicionário do amor. Um singelo lembrete, em sua companhia quero estar. Quero te ver de confete, te guiar no corvete e seguir sem destino pra chegar. Minha intuição não me engana, você faz ser tão compacto. cerca viva, isolando nosso condomínio. Cercada bem protegida, paparazzi não poderem olhar. Eu selecionaria yoga, tai chi, terapia, se fizesse feliz e distendida. Ficaria em shopping centers, o elixir do Marajá. Comeria petizela na raia, se tivesse prestes a te beijar. Um singelo lembrete, e sua companhia quer estar. Quero te ver de confete, te guiar no confete, e seguir sem destino pra chegar. Minha intuição não me engana, você vai ser tão Copacabana. Yeah! Isso é tudo, pessoal.